Beleza, agora 13 horas e 6 minutos. Seja muito bem-vindo. Você está na Via 85 Rádio Web. E a gente dá início a partir de agora mais uma edição do programa Garagem 85. A gente abriu o programa hoje com Sóbrios e Ébrios, Montanha Russa, iniciando o primeiro bloco dessa edição de hoje. Beleza? A gente segue, como sempre, até as 14 horas, tocando sempre bandas independentes, músicas independentes. Então vou deixar logo o recado aqui. Se você tem banda e quer ter também o teu material aqui na Via 85, entre em contato conosco através do nosso site via85.com ou pela nossa fanpage no Facebook. É só buscar Via 85 Rádio Web e manda o teu material. E não esquece de curtir a nossa página, beleza? A gente segue então até as 14 horas. Você está ouvindo Garagem 85. Rádio Web. Fazer o que a gente bem pensar, ficar o que for.

Agora 13h16. Cacau Ramos, Contexto Blues. Antes teve ainda O Surto, Tudo é Possível. E ainda Estéreo, Não Me Importa. Esse bloco aí meio que fechando ali o círculo no Maracanaú Industrial com a banda Estéreo e Cacau. São dois nomes dessa região. Beleza? O Surto a gente conhece e já tocou muito, além de ter tocado nessa mesma região de Maracanaú, vários locais de Fortaleza, o Surto tocou ainda em uma edição do Rock in Rio. A gente segue então até às 14h com mais bandas independentes aqui na Via 85, nessa edição do programa Garagem 85. Agora saindo de Fortaleza, a gente chega com Vespas Mandarinas, Cobra de Vidro, uma banda paulista muito legal. Ruas são tão perfume de lixigais no oratório a Santo Amaro das rodovias, as marginais. Sigo um cortejo agorento como uma procissão. Nada me resta de concreto além da solidão. Sobre cimento, sobre cimento, Via 8, sobre cimento. www.via85.com. Eu te peço a chance de poder parar esse choro conformado que vem dessa dor. Necessária pra te fazer dormir. Esse orgulho que maltrata, ignora o amor. Se é tão difícil assim, disfarce e vem. Disfarce e vem pra mim, que Beleza, Rômulo Lopes, muito legal mesmo essa música, Meu Respirar, teve ainda Antoine e Doroteia, Eu Vou Te Fazer Sonhar, e antes, Vespas, Mandarinas, Cobra de Vidro. A gente segue até às 14 horas com mais bandas independentes aqui na Via 85 Rádio Web. E eu quero reforçar aqui, você tem banda e quer ter o teu material aqui na Via 85? É muito fácil, entre em contato conosco pelo nosso site via85.com ou pela nossa fanpage no Facebook. Vai lá, curte a nossa página e manda o teu material. O Garagem 85 acontece sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, beleza? E você segue comigo então, Alexandre Henrique, até às 14 horas com mais bandas aqui independentes. Músicas exclusivas só aqui. Via 85. Aproveitando, já mandando um abraço para a galera que tá ligada aqui na garagem: Maurício, Sérgio, Juarez, Samuel Paiva, valeu! Mas que segredo eu poderia te contar, se foi só o que falei até então. Não há segredo nem mistério, coisa assim, entenda, tudo sempre esteve em suas mãos. Mas como 85 Rádio Web. Beleza, 1 hora 35 minutos, Argonautas, Sala de Estar, muito legal essa música. Aliás, eu até convido a você buscar lá no YouTube um clipe muito legal dessa música, Sala de Estar, da banda Argonautas. Muito legal mesmo, procura lá por Sala de Estar. Agora, o nome da banda na época era, deixa eu me lembrar aqui, Concreto e Asfalto, é isso. Outro clipe também muito legal é o clipe do Rômulo Lopes. Procura lá no YouTube, Rômulo Lopes, Meu Respirar, um clipe muito bacana, bem produzido. Os dois clipes que eu citei aqui são muito bacanas mesmo, viu? Bem produzidos. As músicas a gente já conhece, né? A qualidade é inquestionável, beleza? Via 85 informa a hora certa. 13 horas e 36 minutos. Você confere agora Casa de Velho, Olhos de Animal. Antes teve Misofobia, Até Então e Argonautas, Sala de Estar. Frustradas caem dos meus olhos de animal. lágrimas frustradas caem dos seus olhos. Lágrimas frustradas caem dos seus olhos de animal. Ela é humana, mana, amiga minha. Ela é humana, mas não é normal. E lágrimas frustradas caem dos meus olhos. Lágrimas frustradas caem dos meus olhos de animal. Melhor da MPB você ouve no Via Brasil, de segunda a sexta, das 7 horas às 10 horas da manhã. Agenda Cultural. Fica ligado. A cantora e compositora Adriana Calcanhoto se apresenta no Teatro Rio Mar Fortaleza em sua nova turnê A Mulher do Pau Brasil. O evento acontece no sábado, dia 13 de outubro, às 21 horas. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e no site uhu.com. Os valores dos ingressos vão de R$ 140 a R$ 200. O grupo Tribalistas, composto por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brau, faz show em Fortaleza no dia 11 de agosto, às 21 horas, no Centro de Formação Olímpica, na Avenida Alberto Craveiro, próximo ao Castelão. Os valores dos ingressos para a pista custam R$ 95,00 a meia e R$ 190,00 a inteira. Para cadeiras, os ingressos custam R$ 70,00 meia e R$ 150,00 a inteira. Os ingressos já estão à venda no site evintim.com.br. A cantora Pitty faz show com músicas inéditas no Teatro Rio Mar Fortaleza. O evento acontece no dia 29 de setembro, a partir das 19 horas. Os ingressos já podem ser comprados no site simpla.com.br. Agenda Cultural. Fica ligado. Via 85 informa a hora certa. 13 horas e 50 minutos. Bem-vindo, você está na Via 85. Um, dois, três, vai. Se a vida aqui parece melhor, se o mundo gira sem me avisar, eu quero o dia sem querer o fim, pois sou amigo do tempo melhor. Mas se a noite cai, eu posso entender. É coisa antiga, sou velho amigo do meu prazer. Se esse lado parece melhor, e esse caminho tem parte de mim, thank you. Agora 1h52, Alexandre Henrique, Um Bom Déjà Vu teve ainda, Grito Sórdido e Vanguard, Eu Sei Onde Você Está. Você está ouvindo Garagem 85. Daquele que vive acorrentado, fingindo Gonzalez, agora são 2 horas em ponto e a gente chega a mais um final de mais uma edição do programa Garagem 85. Para você que esteve comigo até agora, valeu, muito obrigado mesmo. A gente encerra então essa edição do Garagem com a banda Murano, com a música Me Diga. Valeu, pessoal, a gente se encontra amanhã novamente a partir das 13 horas aqui na Via 85 Rádio Web. Cansado de viver sempre assim, sem ir à beira-feira, sem pensar quase em mim. Parado, estacionado, vendo a multa chegar, gastando tempo sem nunca me apressar. Meu mundo até parou de girar, mas quando você vem, fica. Mas antes que eu achasse, enfim, que isso me traria alguma coisa ruim, que tudo com o tempo poderia passar, sentir de novo a vida antes dela chegar. Sem que você pudesse avisar, mas quando você vem, fica assim, brincando com a vida, tentando achar respostas que não tem mais saída. Então não dê razão pras coisas ditas pelo coração. Você pudesse avisar, mas quando você vem, fica assim, brincando com a vida, tentando achar respostas que não tem mais saída. Então não dê razão pras coisas ditas pelo coração. E o que será dizer? Invista na imagem da sua empresa. Isso convence o seu público e estimula confiança em seu negócio. A Galeria Estúdio Gráfico é uma empresa especializada nisso e atua há mais de 15 anos nos segmentos da comunicação gráfica e no desenvolvimento de soluções para a internet. Além de criar identidades corporativas e peças de comunicação com conceito e muita criatividade, a Galeria Estúdio Gráfico também desenvolve sites, sistemas web e aplicativos para Android. Acesse galeriaestudiografico.com.br. Galeria Estúdio Gráfico, comunicação gráfica e web.